massa! É isso aí, pessoal. Programa 30 no ar pra vocês. Hoje com a trupe do Death Metal aqui, com participações do Velho Continente também, né? Diretamente da Europa, da Inglaterra, onde os caras foram play talk. Eu sou o Leonardo Milan. É Splat. Que é o Mancha. Dois. Carlos. Biriba. Como me conhece, Gilson, aqui, né? Mais manjado aqui do Maringá. E o Gilson que já tava virando quase participante já, né? Ai, cara. A Maringuaça, né? Cadê a cerveja? Olha, a gente podia ir lá comprar, né, velho? Vocês não instigam, não, que eu sou viciado, cara. Eu já falei, velho. Os caras falam, ah, vamos tomar uma. Eu falo, ó, vocês estão chamando, eu sou viciado. Eu bebo, velho. Eu gosto dessa parada aí. Pedi pra vocês contarem, já que estão os três aqui, como é que foi o início, assim, do death metal aqui em Maringá? Porque vocês participaram desse começo do death maringaense, assim. Eu queria que vocês contassem um pouco como era a cena no começo, quais eram as dificuldades e tal. Bom, cena quase que não existia, né, Zé? Aquela época lá, a gente correndo atrás e tentando organizar show e... Eu lembro que aqueles shows ainda que a gente fazia... Fala no microfone, caralho. Aqueles shows que a gente fazia antigamente, né, Zé? Assim que, pô, a gente arrecadava uma grana de todo mundo, ia lá, pá, ô, dá dezão, dá vintão, dá trintão, fazia fita, nem cobrava nada de ninguém, bagulho. É, a gente já quase que pagava no show, mano, tirava dinheiro do bolso aí. Quase a mesma coisa. Mas a esperança, a esperança nunca morreu, né? Apesar que a cena nunca foi grande, né? Sempre não. Foi 10, 15. É, mas sempre tinha alguém. Galera, que às vezes você acha que tem bastante. Não tem muito não, aqui em Maringá dá pra contar. É os das antigas, mais uns 4, 5. É. Pior, né? É isso mesmo, é bem isso. Mas a luta continua, né, velho? É isso aí. O Biriba, você já fez parte do Noblest? Você fundou o Noblest? Como que é? Quer dizer, o Noblest é uma longa história, né, cara? Novela. Eu na época tinha uma banda de cover de trash. E não sei se a galera conhece o antigo Benê, né, cara? O Benê entrou com uma conversa comigo de fazer uma banda na época. Isso devia ser 96, uma época, 95, 96. Aí. Ficamos enrolando, o pessoal entrou guitarrista, saiu guitarrista. Aí, quando tava o negócio virando, o Benê resolveu sair pra entrar no Sexy Hans naquela época, né? Aí eu continuei, né, cara? Aí fui chantando a galera, até que peguei o Carlos aí. Você pegou o Carlos? Vamos, então eu peguei. Peguei por trás. Por trás. Falei, vamos nessa, vamos fazer um bagulho aí. Uhum. E rolou. Aí no, foi em 99, né, Carlos, que negócio virou, acho que uns 2, 3 anos batalhando com o Noblest aí, 99 que começou a virar, comecinho, aí eu saí fora, né? Aí começou a dar certo, ele falou pra vocês, o bagulho, eu dei área, velho. Fui pra gringa, né, mano? Gringa. Aí com o rojão na mão dos caras. É, na época o Jussão também tava começando com o Holder, né, cara? E tá aí, os caras tão aí, eu tô lá na Europa, tudo com banda, só... Por que você foi embora daqui? Ah, rolo do caralho, velho. Essa é outra história. Agora eu percebi que tem uma história filha da puta atrás. Eu não quero nem falar nessa porra. Tem um formigueiro aí. Onde você tá sentado? Deixa um cu de formiga aí, mano. Então, né. Só sei que eu vazei, cara. Deu uma treta. Cortou bonito, hein? Deu uma treta. Só sei que eu vazei. Uma treta nervosa aí. Aí resolvi ir pra lá. Mas foi um lance que até que foi bom, cara. Um empurrão assim, cara. Fui pra Europa. Fiquei uns 3, 4 anos lá parado, sem fazer nada, porque não falava inglês. A língua era uma barreira, mas quando eu aprendi, me envolvi com o cenário lá, conheci a galera, e daí foi minha banda, né? O pessoalzinho que tava começando lá, que foi o Repugnant Inebriation, a gente tinha até um plano de vir, te mandei a música, você lembra? Aí, última já hora, dois caras resolveram sair da banda e não rolou, né, cara? Mas daí, nesse meio termo, um amigo meu que tava começando Decrepits também, me chamou pra fazer... fala aqui, que eu nem lembro mais, né? Ele precisava de um vocalista e não tinha. Tinha show marcado já. Uhum. Aí eu entrei pra ajudar ele e fiquei, né, cara? Agora o negócio tá rolando. Mas o Repugnant não existe mais? Não, cara. Acabou, a gente gravou dois EP aí. E é um estilo bem diferente do Decrepit agora também, né? Porque o Repugnant é mais técnico, death metal é mais técnico. É. E o Decrepit já vai mais contra isso, vai... Bem tosco, old school, cara, cruzão. Bem não podre, quer saber de grind. Podreira. Mano. Tudo tem que ser podreira mesmo. E tem que tocar bêbado, velho. Senão não toca, não. Senão não entra no palco, velho. É, que ótimo música, porra! mas tirando essa parte de musical, assim, quando você chegou lá, cara, o que você foi fazer? Como você sobreviveu no começo? Assim? Bom, eu tive ajuda. Deve ter sido mais difícil no começo. No começo é difícil, porque a língua da barreira é foda, cara. Você não consegue alguém entender, querer falar contigo, você não entender é difícil. Mas você luta, né, cara? Você sofre, você passa por essas dificuldades e. Aí você entra no cenário, eu conheci um monte de gente lá e se embora, né, cara? Tamo lá. Agora, pra mim, o inglês é quase. Não é minha segunda língua, mas quase igual a primeira, porque eu convivi tanto tempo lá. Faz quanto tempo já você tá lá? Fazia 11 anos, cara. E você nunca tinha voltado pra cá? Não, eu voltei de férias umas três vezes, acho, três vezes. Aham. Uhum. Tem que ver se fila da puta aí, né? Fica aí. Mas nunca perdemos contato, né, cara? Isso aí, nunca perdemos contato, sempre mantemos contato, né, cara? O que tá rolando. É, mas é isso aí, cara. A luta continua e vamos até onde der, mano. Cara, agora eu nem sei. Ele já explicou tudo, nem sei mais o que falar, tá ligado? Ah, mas cara, muita gente tem curiosidade, né, cara? O Max do Chris pergunta como que é que o guitarrista dele faz pra tocar aquelas músicas. Que o Max aqui mandou perguntar, né? Pergunta como que o Alex faz pra tocar, cantar daquele jeito. Pergunta. Come muito churrasco. É. É a ajuda do Lúcifer, né? O Lúcifer me ajuda, mano. O que Lúcifer significa pra você, né? Esse é o Carlos que vai responder. Esse é o Carlos. Carlos, o Carlos tem que falar o que é Lúcifer, que é ele Lúcifer que... sou eu. E daí você largou o Noblash pra trás e aí, Carlos? Depois que ele saiu fora do Noblash, o que que você... Depois você chorar muito, o que você tinha que fazer? Ah, eu tô brincando, eu velho. O cara é Lúcifer, tô brincando não, com o cara aqui. Eu sou Lúcifer, cara. Não choro. Não chora. Ah, foi foda, cara. A gente tentou manter. A gente procurou outros caras pra tentar colocar pra fazer vocal e tal, mas acabou não rolando. Daí a gente encarou eu e o Elton fazer vocal. Depois que o Rangel saiu, deu uma treta, o Rangel saiu fora. Aí ficamos um tempão, cara, tocando em dois, dividindo os vocais e tal. E aí encontramos o Marcos. Que entrou, que daí a gente gravou um som aí que um pessoal lá da. O pessoal da Bosnia chamou a gente pra dividir um split e tal. Mas daí rolou de sair o split, só que era só CDR, né, cara? E daí a gente resolveu lançar um bagulho nosso aqui também, mas em CDR também. E daí meio que morreu, cara. Ficou meio apagadão, assim, o Elton já não queria mais tocar batera. É, o Elton com aquela loucura anal dele sempre, né? Eu não quero mais tocar batera. É, procurar um batera e batera, qualquer tipo de música aqui em Maringá é uma merda pra achar, qualquer né, tipo, cara? É verdade, qualquer tipo, qualquer estilo. Pra estilo e, né? Não, mas... tem batera, tem. E aí ficou, tem vocal, e aí ficou assim, cara, eu acho que a parada acho que meio que morreu assim, tá ligado? Eu não sei. Mas vocês não estão ensaiando, então... Não. A última vez que a gente tocou foi no... No Open Air, o ano passado. Encantado lá, foi uma audição. Zé matou minha criação. O ano passado, né? Foi o ano passado, velho. Verdade. O primeiro show com o Marco foi aquele que vocês abriram pro Crisium aqui? É, no, a gente abriu pro Crisium. Ali no Canadura, que agora já tem outro nome, né? Isso. Porra. Ali é foda pra caralho passar a noite, filho. Foi foda. G8 Eventos. É, zoado ali. Passo de carro abaixado, sim. Maringá não mudou nada, né? Microfone, velho. Microfone, Jussão. Microfone, velho. Aqui é, rapaz. O Jussão veio gravar outro programa aqui. Ele falava baixinho o microfone lá longe, cara. Deu um trabalho pra editar, velho. Puta que pariu, velho. Deu trabalho. Tem que dobrar a voz do Gilson, né? Tem que fazer, pô. Já entrevista de graça, não dá cachê pros caras, não dá nem água, né, velho? Tô reclamando, protesto. É. E... Ô, Biribi, os shows lá, cara? Assim, é fácil você achar lugar pra tocar? Ah, show, a cena... Eu diria que não é muito diferente daqui, cara, porque é tudo underground mesmo, sabe? Pra banda pequena é difícil. Lugar pra tocar tem um monte, né, cara? Mas galera é loteria, né, velho? Tem hora que você toca pra 100, tem hora que você toca pra 15, 10, cara. Não muda muito não, sabe? Geralmente, a vantagem lá é que a gente tem a facilidade de talvez conseguir uma vaga pra abrir pra uma banda grande. É isso, né? Que eu ia perguntar, vocês têm acesso assim, relativamente fácil a essas bandas? Não relativamente fácil, mas eu não diria pras bandas muito grandes, porque geralmente as que são grandes já vem com uma banda de abertura e uma banda grande de Londres que vai abrir, né? Mas umas bandas, tipo, como diria o... Não sei se você conhece o Don Slaughter dos Estados Unidos. Que é conhecido, os caras são velhos já, né? A gente conseguiu uns slots pra abrir pros caras, né, cara? E é esse tipo de coisa. Sem precisar pagar. Sem precisar pagar. E aqui no Brasil você precisa pagar. Não, pagar não é fudendo, cara. Não tem nem dinheiro pra pagar. E rola aí. Rola isso lá também, antes de pagar a grana. Isso rola, velho. Isso rola em qualquer lugar. O mundo inteiro, vai tomando cu. Cara lá, e tem cara lá porque tem mais dinheiro também, os caras pagam pra abrir qualquer banda lá, velho, sabe? Que ajuda. Mascarado isso aí de pagar pra abrir. Você vê altas bandas assim. Banda tem um nível bom, tudo, mas se sujeita a pagar pra tocar com aquelas bandas mais massas. E às vezes ainda não tem nenhum resultado, cara. Então, porque... tem uns caras que não tem nem nível que abriram pro Slayer, né, velho? Também. Lá. E aí você não tem. É, e você não tem resultado depois. Porque você vai com aquela intenção de paz. Ah, não máximo, dá, velho. Isso é. Entendeu? Todo mundo ainda fica falando mal da sua banda. Você não tem resultado. Sumiu, essa banda sumiu. A banda que abriu pro Slayer lá pagou uma galera de dinheiro. Tipo assim, não é defendendo a banda, mas que os caras é baiano, né, mano? Eles lá da Bahia, às vezes os caras de São Paulo também deram uma castigada neles no som, porque o som também tava péssimo aquele dia no Slayer. Ah, é, os caras já estavam... Porque era uma banda da Bahia, e ali em São Paulo várias bandas querendo tocar no Slayer, e os caras tocou, tinha dinheiro e tal. De repente até rolou um boicotinho no som também, mas... Sei lá, eu... Na minha opinião, eu vi o show, tudo assim, tava ruim pra caralho, mano. Foi igual aquele show da Mutilation, que a Mutilation fez o Morbid Angel, tocou o Funeratus e o Bestial. Os dois tocaram no mesmo nível do Morbid Angel. Uhum. Foi aí, da massa, hora, aí, mano. Massa. Entendeu? Então, não fica comprometida, né? Quando chega lá e manda um som. Quando teve show do Carcass, tinha umas 6 bandas pra abrir, cara. Mas aí cancelou todas. Carcas egoístas. Aí começaram a falar. Deixou ninguém, mano. Aí começaram a falar que era por causa disso, que nenhuma queria pagar. Mas aí depois eu conversando com os caras do Andros, eles falaram que não, que foi exigência do Carcas. Falou assim: não, vai ter essa putaria não. Eu fiquei sabendo que foi o Carcas que não quis mesmo. É, o Carcas não quis. Outra treta que acontece muito lá é que tem a revista de Londres, que é muito conceituada, que é a Terrorizer, né? Ah. E tem muita banda nova, muito. Porque os caras têm uma influência do caralho no mundo inteiro, nos Estados Unidos. Os caras pagam pra ter entrevista e pagam pra estar no CDzinho da Terrorizer. E praticamente, pra quem é bem underground lá, a Terrorizer virou uma nojeira, sabe, cara? A revista assim. É a Road Crew do Brasil hoje, cara, né, cara? Porque não tem mais a Rock Brigade, mas é a Road Crew aqui. Hoje, pra, a banda que sai na. Eu nem leio, cara. Eu desisti de ler Road Crew, cara. Aí, não dá, velho. Sai ali fazendo matéria dos negócios, pode saber que foi esmerilhado, pagado, não foi nada de graça, mano. É, você vê umas bandas ruins, umas bandas nada a ver, saindo com matérias. Puta. Aí você tem que ler, porque você comprou, pagou caro, porque a revista é cara. Mas lê tudo, né, velho? Tem que ler aquelas merdas, aquelas bandas ruins do caralho. Aí você procura, entra no MySpace dos caras, um som nojento. Fala, meu, como que isso tá na revista, velho? É, o lance legal que a gente conseguiu lá eu tava falando com o guitarrista da minha banda, Dani, vai ter um show que os caras Terrorizer, eles veneram muito o Fênix, o Dark Throne. Ele é uma celebridade gigante lá, tanto na Inglaterra como na Europa. E eles decidiram fazer um show lá, que vai rolar, acho que em outubro ou novembro, só com as bandas favoritas escolhidas pelo Fênix. E até o Vulcano vai tocar lá. Que é uma das bandas que escolheu foi o Vulcano. É. E vai ter um after party, festa pro pessoal. Uhum. E o cara que tá organizando, ele chamou a gente pra tocar no after party. Então vai ter umas bandas pequenas tocar no after party. Que daí seria o churrasquinho depois do evento, né? Depois do evento, e a gente vai, pelo menos alguma coisa, conseguir. Algo é massa, gente, né? É bom. Vai que tem alguém importante lá vendo essa parada aí. Mas vai rolando, né, cara? Show é bom, né? Qualquer um. Tem que qualquer tocar. Um, cara. Isso foi a mesma coisa. Se tu chamasse de tocar na garagem num lugar, vai e toca a mesma coisa, entende, cara? É gente, paixão pelo lugar. A gente gosta tanto que a gente paga pra tocar, né? Né? E, assim, questão de acesso pessoal daí, tirando musical, você consegue encontrar os caras das bandas grandes, assim, consegue conversar e tal? Todo qualquer show que você vai lá de metal, não sendo muito Iron Maiden, esse tipo de coisa, uhum, você tem a chance de conversar com os caras. Pessoal, geralmente pessoal é legal, eu diria 80% das bandas. Os caras. Quem que é cuzão? Conversa. Os caras do Nile são. Já foi direto aí. Pá! os caras não aparecem, reclamam no palco. São reclamam no palco? É, os caras falam pra não tacar a garrafa de água, que o equipamento deles é caro, senão eles vão sair do palco. Como se eles não ganhassem o equipamento. Ah, cara, disse que os caras. Eu falei com o Max até então, no último show deles que eles abriram lá pro Nights, que os caras falaram pra eles pagar $80 mil pra tocar no Ozfest, lá nos Estados Unidos. Então os caras estão com a bola cheia, né, cara? Estão com grana e estão querendo subir mais ainda. E eu acho interessante que no show do Nile lá, cara, a galera que dá, apesar que eu acho a banda fudida, o som dos caras fudidos, sabe? Isso não respeito, tem como negar, né? É molecada, velho. É molecada de cabelinho emo, assim, sabe? É do Nile, cara. Comercial zona, né? Cara. O Nile é bom pra caralho, mas ele é comercial. Igual o próprio Behemoth, né, cara? Hoje o Behemoth também... É comercial, tá cara, é de molecada, né? E eu escuto, eu acho fudido, né? Mas não, é... Cara, apesar que o Behemoth tá lançando aí o Senhor dos Anéis 4, né, cara? Acabamos de assistir, né, cara? Um épico, é um épico. Na direção. Peter Jackson aí, cara. Avatar perdeu, mano. Avatar não, vai ficar pra trás, cara. Os caras da Polônia lá investindo pesado, mano. Ai, cara. Eu conversei com um monte de cara lá, os caras. Quem mais que é cuzão? A gente quer saber dos que são filha da puta, tá ligado? Cara, é difícil dizer, porque o pessoal que você conversa, que eu conversei já, é tudo gente boa. Geralmente os cuzão não saem pra conversar, entende? Já é cuzão antes de conversar, já é cuzão, já, né? Eles já ficam pra lá, mas a maioria das bandas, o Behemoth, eu conversei com os caras do Behemoth lá, cara, troquei ideia. Sempre rápido, né? Porque tem muita gente que quer falar com os caras. Né? Mas. Quando eu conversei com eles, já uns 4, 5 anos já, eles davam atenção pro pessoal e tal. Mas depois, agora, recentemente, os caras estão maiores, estão evitando mais sair. É, mas é até ruim pra eles, né? Às vezes os caras ficam tão famosos que se eles aparecerem, aí é aquela encheção de saco, né? Eu entendo, pode ser encheção de saco, porque os caras são grandes, né? O Crisium hoje no Brasil, né, cara? O Crisium já não fica tão acesso na galera, porque é muita picuinha, né? O show do Crisium que... Converseiro na cabeça, então, né? Aí tem hora que você dá uma evitada, mano. O show do Crisium que eu consegui, que eu entrevistei o Alex... Aí tinha um cara lá dentro, cara, do camarim dos caras, e o cara não... Pô, enchendo o saco, enchendo tá ligado? Saco, né, mas é estranho. Aí você vê assim, o cara foi... o cara foi conversar com o Max, tá ligado? Aí, tipo assim, ia conversar com todos da banda, né? Pra, tipo, pegar um depoimento pequeno, pra gente colocar no programa aqui. E aí o cara não parava de falar, velho. Tipo assim, você tá conversando com um cara que você não vê sempre, que é um cara que você escuta, que você gosta do som dos caras. E você não dá a chance do cara falar. É igual, só o cara que ficava contando a história dele, assim. A mesma coisa, eu chegar lá e falar assim, então, eu tenho um programa, cara, e não sei o quê, e é muito massa, que a gente leva as bandas, e o Carlos foi lá, e o Jussão foi lá, e tem uma galera que vai lá, é a mesma coisa, velho. O cara não sabe ter diálogo. A gente conhece o Max, cara, de anos já, trazer os caras tocar aqui, né, velho. Então, é tipo, eles tratam a gente como de casa, entende? Mas eu conversei com o Max lá um pouquinho, né, com o Moisés, daí... Você vê que tem a galera brasileira que quer falar com os caras, não conhece os caras. Eu sempre dou espaço, deixo conversa com os caras, né, velho? Deixo os caras. E eles dão atenção, sabe? Principalmente o Max. O Moisés é mais que fica na dele. Ele é mais fechado, né, cara? O Alex também vem. Já é dele. O Alex sim, todo. Eu vi o Chris lá em Londres, acho que desde que eu tô lá, umas 4 vezes. E todas as vezes que eu vi, o cara me agradeceu. Falou meu nome no microfone, sabe? É porque o Chiano. O cara sempre precisa. Porque a gente, de tanto tempo atrás aqui, trazer os caras aí. E os caras não esquecem, os caras são humildes, sabe? Então, o Cris, eu sempre respeitar os caras, mesmo se mudar os caras, gente boa, né? Cara? For, os caras respeitam os caras como pessoa, entende? Gente boa. Mas é isso, cara. Cara chato, eu só vi no palco lá, mas conversar com cara chato nunca. Já evita. Aconteceu, né? Show lá deve ter bastante, tem todo. Show, cara, eu não quero ser ganancioso assim, não, mas eu vi praticamente tudo que eu queria ver já lá no. E chega uma hora que tem Cannibal Corpse tocando, cara. Você fala, nem vou. Vou não, velho. Tá, nem vou, tá sossegado. Tô sossegado de sufaco na cara, né, velho? É, de novo. Ah, puta que pariu. De novo, vai se fuder, velho. Os caras tocam aqui todo fim de semana. É isso que acontece. É mesmo, velho? Normal isso. Puta que pariu. Aí tem umas bandas mais difíceis de aparecer, né, cara? Aí você não dá um jeito de... Tipo, Immortal, tô pra ver lá, cara. E os caras não aparecem, voltaram aí. Tocaram só em festival, né? E não passaram na Inglaterra ainda, mas... Festival grande você já foi, algum? Fui, cara. Praticamente só na Inglaterra. Eu fui lá com a intenção de tudo que é festival, né, cara? Mas aí você acomoda, trabalha e tem show direto lá, né, cara? Festival é caro pra ir. Aí acabei só indo. Eu fui, o último festival que eu fui foi em Leeds, que eu nem lembro o nome aqui do festival. Leeds fez Metal Fest. Provavelmente. Ou é Leeds Damnation, sei lá. E o Carcass, quando o Carcass voltou que veio pro Brasil. Esse foi o último festival que eu fui. Foi numa universidade, ela tocou uma porrada de banda na Palm Death. Foi bem legal, My Dying Bride. Teve palco só de Doom, o Cathedral tocou e outras bandas. Oh, caralho, velho, que massa. É, banda inglesa tava tudo lá, os caras das antigas, sabe? Foi bem legal, bem legal. Fazer um intervalo agora? Quantos minutos a gente tem aí, mancho? 2 minutos? Vamos tocar agora uma banda do Cristiano. The Crypt. É até um negócio de batata, tem que colocar batata. É uma coisa interessante, que você vê que os caras são simples lá. É, o decrepit, na verdade não é decrepit a palavra, é decrept, que termina com T, o nosso termina com D, que não é a palavra que existe, na verdade. Isso aí foi uma erro de grafia do guitarrista, cara. Eu escrevi errado, mas como fizeram alfabeto, velho. Fizeram tudo, falo, agora fica, pô. Agora fica. Foda-se, o cara é inglês. O cara é inglês, velho. Caralho, velho. Ele ficou, cara. Ele falou, deixa que fica único. Inglês, cara... Fica único, mano. Não vai ter nenhum igual, então foda-se. É mesmo, cara. Qual música a gente vai tocar aqui? Você pode escolher. Ah, toca o que vocês quiserem. É essa faixa, tem 6 faixas ao vivo. Isso. Que a gente tava bêbado pra caralho. Então a gente vai tocar de estúdio. Coisa. A de estúdio a gente também tava bêbado. Então, põe de estúdio aí, depois a gente põe uma ao vivo. É. Essa de estúdio é uma das nossas primeiras músicas, chama Sins of Sodom. Isso. Bem old school, bem simplesona, mas na veia. Do jeito que a gente gosta. Tocando agora então pra vocês. Culturais agora. E a cerveja? Cerveja na Inglaterra é muito boa, cara. Tem muito brasileiro que gosta da loira aí, a Pilsen, que chama aqui no Brasil, mas uma vez que acostumei com a cerveja de lá, que é mais escura, e muitas das cervejas inglesas também, eles tomam em temperatura ambiente. Deve ser, você acha estranho, não, eu gosto de cerveja gelada, mas o troço é bom, cara. No começo é estranho? É, é estranho, assim, mas a hora que você toma, acostuma com o gosto, com a textura da cerveja, velho, já era. Parar, velho. O bagulho é pesado. E é bem mais forte que aqui, cara. Toma 2 lá, você já tá. travado. É mesmo, velho? É, o negócio é... Aí rola, né? É. Agora a gente sai aqui, vai no Tribão tomar 4, 5, né? E aí, beleza? Tá? A Sub-Zero e a Bavária, que é água pura, né? Eu também, aqui, velho. Eu tomava só pra dar um migué, né? Não dava nada, velho. Tomando cerveja, que falei, puta que pariu, eu vou ficar bêbado, não vou, né, cara? E lá, velho, é foda. E comida? Comida, você vai achar comida do mundo inteiro lá, né, cara? É isso. A típica inglesa em Londres, você não vai quase encontrar, porque Londres é cosmopolita, né, cara? Tem o mundo inteiro, tá lá, tudo, né? Tudo que é lado. E comida de chinês é barato, comida de turco é barato. Então a galera vai... Coisa mais barata pra você comer lá é o McDonald's, cara. Não existe coisa mais barata, é. Comida boa, buchada, feijão, cotó. Tem comida brasileira lá? Tem churrascaria? Tem restaurante brasileiro, tem loja brasileira, mas os brasileiros gostam de enfiar a faca, né, cara? Vocês não são trouxa, né? Eles são foda lá. Tem um rodízio lá, que é o mais conhecido de Londres, cara, o tal do rodízio rico. Olha o nome, já é rodízio rico. É, né? Já é pra isolar. Já pro cara olhar e falar assim, não é pra mim. São humildes. Aqui você não entra. É coisa de 22 libras o rodízio, que é... Seria R$70, uma coisa assim. Tá, porra. É, provavelmente deve ser algum gaúcho, né, velho? Ah, que deve ser, cara. Os caras porque lá, você vai em Caxias também, uma vez eu fui pra lá, mano. Uma churrascaria mais em conta, assim, que você acha, assim, rodízio é R$60 cada pessoa. Pô, então não tá muito diferente, não. Lá isso aí. Pega, dá uma pegadinha. Dá uma pegadinha aí, cara. Depois que eu peguei você no Doblesta, vou pegar. Toma. Ai, ai. Ah, não, tem que começar. Você tem que ir pra lugar onde não tem a tradição dos bagulhos, né, cara? Porque onde tem tradição, os bagulhos é mais. Os caras aproveitam, né, cara? Eu fui lá, meu, foi tipo assim. Foda, a gente rodou Caxias inteira, assim, tava eu e o Jefferson. A gente procurava. Véi, vamos comer uma costela aqui no Rio Grande do Sul, né? Pra tradicional, mano. 60 pilo mais em conta. Você come a minha costela que eu como a sua. Você vai comer o osso. Por assim, né, velho? Mas é isso. Chegar a comer e depois perguntar pro cara se tem prato lá que dá pra lavar e ficar pegando e lavar, velho. Porque tá foda. Eu mesmo decidi quase que no começo lá que. Porque você anda com a galera brasileira e tal, e os caras só querem ir em bar brasileiro e querem manter a cultura lá e ficar lá. Eu falei, eu tenho que evitar isso, cara. Se eu quero aprender a língua, eu quero... Primeiro isso aí, né? Aprender a língua. Me envolvi só com pessoa que fala inglês, daí meu inglês eu aprendi bem rapidão, assim. E foi, até hoje, vi os caras do Brasil lá. Nada contra o nosso Brasil, esse negócio, mas lá fora, o brasileiro que tá fora, 80% dos caras querem passar um em cima do outro, querem aproveitar. É mesmo? É foda. Mas, caralho, fico na minha, no metal... Caralho, velho. E o, a gente tava falando agora aqui em off do episódio do After Death. Ah, tá. Passou até no Fantásticos. Você conhecia o cara que trouxe a banda pra cá? O Miguel da gravadora é amigo meu lá. E ele já tá lá faz muito tempo na Inglaterra, tem uns quase 20 anos que ele tá lá. Ele decidiu, ó, quase começo do ano passado, montar uma gravadora, que é a Death Toll. E tudo deu muito certo, cara. Ele achou um grupo de bandas que ele lançou e investiu, fez camiseta. Até o Predator do Rio Grande do Sul, ele lançou os caras lá. Oh, massa. Ele lançou esse nosso disco ao vivo aí, que quando ele escutou, ele gostou muito. Falou, ah, eu quero lançar isso aqui, botar vocês na gravadora. E tava tudo rolando. Tinha turnê, já tava turnê planejada pra gente sair abrindo com umas bandas aí na Europa. Era pra ser esse ano. Mas daí aconteceu esse lance, que essa turnê do Master, do Predator e do After Death no Brasil foi a primeira turnê que ele tava fazendo, né? Tava organizando. E os caras vão lá na praia lá e se afoga lá e o cara desanimou. Puta, de vez, pariu, né, cara? O cara entrou numa deprê. Eu sei que ele tá com uma porrada de CD de banda, merchandise na casa dele lá, que o cara desistiu de tudo. Assim. Ele não quer nem... Eu lembro que eu tava falando com ele também, ele falou que tava pra mandar os corpos, velho, pra lá, porque o bagulho é mó caro, entendeu? A família dos caras não tinha grana suficiente. É, velho, o bagulho foi embaçado, velho. Pra você mandar um corpo daqui pra lá é uma facada, né? Ele falou comigo isso aí, tava tentando organizar show, doação, pra ver se o pessoal ajudava, pra trazer, ajudar a família dos caras, levar o corpo pra lá. E o cara desanimou, né, cara? O cara tinha um plano legal, queria fazer um negócio legal. E a vida, às vezes faz isso com a gente, né, cara? Mas, tipo, nesse caso, não cabe processo contra ele, alguma coisa não, assim, não, né? Não, tem nenhum vínculo, assim, da banda, assim, além da música deles, né? Ah, tá. Só isso que ele... Menos mal, né, cara? Tá louco? Imagina, o cara ainda ganha um processo, né? Um acidente de trampo, né, velho? É. O cara tá trampando lá no palco, ele cai, dá um infarto, aí dá... acontece. Não é? Um cara tiro, igual o cara do Pantera lá em cima do pau, o cara foi dar um tiro. Aí pode até ser, velho, porque não tinha uma segurança e tal, mas o cara tava numa hora de lazer dele, foi lá e na água e ficou foda. Aí eu não sei de quem que seria. A responsabilidade, claro que seria dos caras que fizeram isso, mas eu não sei que tipo de seguro que vai cobrir isso, ou quem que é responsável, na verdade, mas... Não tem, isso aí do cara mesmo, a responsabilidade. Se eles fossem de menor, aí ele ia ter que responsabilizar. Aí tá fudido, aí tinha que ter responsável. Mano. Que eu saiba, ninguém acusou ninguém, ficou... Então menos mal, né, cara? Foi um acidente, todo mundo viu, foi divulgado na TV, tudo, entendeu? Os caras foram, entrou lá, todo mundo ainda viu até o episódio, o outro tentando salvar ele. Entendeu? O cara parece que um dos caras que morreu tava tentando ajudar. Ah, e morreu também. O outro se afogou, aí ele foi atrás, a galera vendo, os dois se afogando e... E o Master continuou a turnê, né? Depois disso aí. Continuaram, né, cara? Os caras... Deve ter ficado foda também o clima, mas... Fazer o quê? Os caras têm a data... Foda, né, que tipo, a turnê era do Master, né? Os caras vieram de coadjuvante e... Se fuderam. Entendeu? Acabou até prejudicando os caras também. E era a primeira turnê dos caras também, essa After Death. É moleque, né? 18 anos, né? Não... Eu vi um vídeo deles lá, que o Miguel tinha um website deles e tinha um vídeo falando, os caras dando depoimento e tal, tipo, a gente vai pro Brasil, tamo alegre, não sei o que, né, cara? E vai, acontece uma merda dessa. Eu vi também altas coisas deles lá. É irresponsável, né, cara? Infelizmente, foram irresponsáveis. Ah. São coisas da vida, né, mano? É isso aí, eu tô vivo, ele tá morto. Vamos aí, vamos indo aí. After Death, né? After Death. É mesmo. Eu tenho que rir, né, velho? A vida continua, mano. Ai, caralho. É isso mesmo. Puta, velho. E o futebol lá? Futebol lá. Tu vai nos jogos da Champions? É o primeiro que é caro pra caralho pra você entrar no estádio, velho. Segundo é pra conseguir ingresso, porque os caras lá são fanáticos, já tem os sócios dos clubes que tem a prioridade pros ingressos, daí... Eu moro a 5 minutos do estádio do Arsenal, que é quase lá de casa, do novo e do antigo, né? Então a área ali, dia de jogo, onde que eu moro, as ruas estão lotadas, fecham as ruas lotadas de torcedor do Arsenal, né, cara? Mas o problema de hooligans que tinha antigamente já não tem mais, não. É bem fácil. Mas já conseguiu em algum jogo? Fui ver o Brasil contra Portugal e os caras perderam, velho. O Brasil perdeu. Puta que pariu, eu nunca fui estádio. Eu não posso ver jogo, cara. Se eu entrei na cozinha, o Corinthians começou a perder. Ali. Eu já fiquei puto, cara. 2-1 pro Havaí? Terminou? Sou pé frio, cara. Eu fui no estádio uma vez pra ver o Brasil, os caras perdem 2-0 de Portugal ainda. Eu falei, ah, não, cara. Deixa quieto. Mas jogo tipo de Brasil, jogo internacional é mais fácil de conseguir ingresso, mas os clubes de lá, do Chelsea... Tipo, o jogo da Champions, esquece. Aí é foda, isso aí você não consegue ingresso não, cara. Comprar agora, por exemplo. É. Cara. Tem o jogo da Copa, né, já pode querer, se você quiser esquece. Ir algum, pode comprar véio, agora. Vai ser foda, já. Eu acho que a gente vai ter que, aqui nós maringaenses, pé rapado, a gente vai ter que tentar assistir, tipo, Ucrânia e Japão, Jogo do Brasil vai ser só celebridade, mano. Só tá louco, filho, esquece. Jogo do Brasil e das seleções fogo, grandes véio. Também, velho. A gente tá fudido. Vai ser um jogo véio. Num estádio, velho. A gente tá fudido. Isso aí, mano. Isso é verdade, velho. Ah, velho, no Blast, então. E quais os planos, Carlos? Quais os planos? Quais os seus planos? Pega o microfone, te vira e fala agora é a sua vez, velho. Pega aí, pega no dele. Pega no dele. O Cristiano montou a banda e ele falou que eu afundei a banda, entendeu? Mais ou menos. Ah, sei lá, cara. Não sei se rola com o Noblast mais alguma coisa. Não adianta ficar esperando o Batera surgir do inferno ou de algum lugar aí pra... Entendeu? Não sei lá. Não, você tem que fazer tipo os caras aí, que os caras do Imortal, daqui 10 anos você volta pra fazer o seu dinheiro, isso. Os milhões aí, cara. Voltar com o Noblast. Você nunca foi porra nenhuma com o seu voltar da onde, velho? Sei lá, cara. Eu tô com um projeto de black metal assim e tal. E eu, tipo assim, eu curto tocar death metal e tal. Se aparecer alguma... Alguma alma caridosa baterista. Alguma alma infernal aí pra querer tocar junto, entendeu? A gente já encarando aí, porque é estilo, né, cara? É aquela coisa. Nós três estamos aqui, tipo... Não que a gente é os únicos daqui de Maringá que curte o estilo e tal. Mas a gente tá aí até hoje, né, velho? Pode falar, né? Mas tipo vocês assim, têm autoridade pra falar. Era aquela merda que antigamente você via um cara com uma camiseta do Canibal, do Obituary na rua, você grudava o cara, e daí você curte e tal. Hoje, velho, como você vai fazer isso, cara? Nessa rua, né, cara? Você vê o cara, você vê essa rua. Ganhei da minha namorada, cara, sabe? Cara, é, ganhei da minha namorada. É. Cara, no terminal, você vê empregada doméstica, cara, camisa do Blasphemy, tá ligado? Velho, os pedreiros que trabalham comigo lá, camisa do Nightwish, camisa do Tristan. Não, mas ó, olha só, coisas. Você viu um dia um mendigo com camisa do Mendigo. Onde foi mesmo, velho? Mas eu já vi também com uma do Awake uma vez, velho. Onde foi, velho? O cara catando lixo, papelão, camisa do No Blast. É verdade, eu falei pra você, tinha esquecido, velho. Os mendigos aqui. Vou chamar esse cara pra tocar bateria na banda, velho. Legal de porra. Pô, é verdade, cara, tinha esquecido isso aí. Mas é o seguinte, ó, eu acho que o No Blast tem uma história, mas eu acho que, na minha opinião, o Rodo é os caras que deram certo aqui, né, velho? Os caras do terceiro álbum aí. Né, cara? Os caras... Tipo assim, ó, começaram a gente tava na mesma época, né, praticamente. E aquela merda, cara. Tipo assim, os caras passaram dificuldade. Não vem falar assim, eu não posso falar, abrir a minha boca e falar assim, pô, mas a gente passou dificuldade. Meu, os caras tiveram quantos batera passando pela banda e aquela coisa. A gente teve também, mas acabou sendo um lance mais de desistência do que dificuldade, tá ligado? Eu acho. Talvez falta de comprometimento seria. Eles pegaram um lance, velho. Três que tiveram as dificuldades deles. Tiozinho já sabia da parada. Se mantiveram, né, meu? Por isso que manteu, velho. É, tipo assim, ó. Por causa da nossa linha de frente, né? Eu não. O Laércio, o Barba, entendeu? São caras igual a gente aqui, de uma cena antiga, e sabe o que é, decidido, entendeu? Então. Você vai ali, sabe dos nossos limites, tudo isso. A gente não pode deixar de falar do Cruz, né, velho? Os caras do Cruz também. E era podreira de anos atrás, né? O Laércio tá envolvido. O Laércio tá com 43 anos, mano. Falar o que é, né, cara? Verdade. O cara aqui tá quase beirando 50 já. Deixa ele ouvir ele falando. Gilson entregando, velho. É foda, né, velho? O cara tá lá na cena, disputa o Nordeste com nós, dorme em rodoviária, faz todas as coisas. É foda, mano. É, com família, com tudo isso esperando o cara aqui, né? Casa grande. Uma filha grande esperando, né? É, e aquela coisa, né, cara? Tipo, o cara não mede esforço, né, meu? Mano. Tipo assim, vocês também não mediram esforço. Tipo assim, ó, pô, não ajuda a batera, vamos colocar, vou tentar alguma coisa. É isso. E tipo assim, eu acho assim, cara, não pode parar. Os caras continuaram. E no programa que você entrevistou eles também, foi a banda que deu mais certo, você comentou. É. Que tem gravadora, que tem. Tá com. É a banda que deu. É, a banda vai que lançar deu certo, o terceiro, né, álbum, velho. É que nem aquela vez você perguntou e eu falei pra você o seguinte: falei, ó, o bom era o corre, a gente fazia muito corre, o Barba. Aquela época, tinha uma época que a gente via tanto na galeria, né, velho? Ficava lá direto e tal. E aí acabou rolando as coisas, porque a gente olhava mesmo, tinha nego que. Já tinha ódio de nós em São Paulo, né? Chegava tem lá, que ir os atrás, caras, tem que martelar, velho. Esses loucos aí, já tá até morando aqui. Nem morando tava, mas a gente ficava ali pirriando. Aí foi começando a rolar. Os caras, de tanto que você tem, uma hora tem que olhar pra você. Falar, velho, os caras tá teimoso demais. É, tipo assim, quando saiu o Age of Catastrophe e tal, eu levei, fui em São Paulo, deixei na Mutilation, deixei nos lugares lá e tal. Mas, cara, eu acho que não rola só isso, cara, entendeu? Tipo assim, todo mundo tem que ir lá, todo mundo tem que fazer pressão, velho. É, todo mundo tem que... Você tem que pedir, velho. É. Infelizmente é assim. Tipo assim, você não pode achar assim, ó. Os caras vão pedir pra eu tocar lá. É, bem... Assim, você acha que sua banda é a melhor do mundo, velho? Pra eles, a sua banda é só mais uma. Sabe, você pôr numa estela, tá chupando o próprio pau. Meu, não é assim, tá ligado? Meu, você tem que pedir, você tem que... Ô, velho, arruma um lugar pra... Uma posição pra gente tocar com as outras bandas. Você tem cara de pau mesmo, você não pode ser muito na sua, não. Aquele dia, vou esperar e você é reconhecido. Mas você ficar esperando assim, nada funciona assim. Até uma firma que você vai abrir. E a competição é grande hoje, cara. Pois é, se você não faz isso, a outra faz, cara. As outras bandas fazem, entendeu? E todo mundo, assim, se você não mostrar a sua cara... Tipo assim, eu acho assim, se você não acreditar no que você faz, cara, ninguém vai acreditar. É, primeiro sabe? Tipo assim, não adianta você... Pô, mas tá, a qualidade do som tá legal. Pô, tá legal a banda de vocês e tal. Não, mas vocês estão acreditando no que vocês estão fazendo? Mas isso aí vai bem numa pegada que eu olho assim, às vezes eu vejo umas bandas tocando e os caras estáticos no palco, assim. Aí eu penso, velho, se o som do que eles fazem, não empolgo nem eles mesmos que estão tocando, como é que a, os caras ficam exigindo que a plateia... Ah, os caras estão meio frio aí na plateia, não sei o que, os caras não se empolgaram. É lógico, velho. Se você não se empolga com o seu som, pois o cara vai se empolgar aqui embaixo. Se você não curte o que você faz, quem que vai curtir, entendeu? Hoje aqui no Brasil tá muito foda, velho, assim, porque hoje... Além de ter uma cena, é legal que tem uma cena, mas virou concorrência também. Muito. Entendeu? Assim, as bandas se preocupam muito com a outra banda e tal. A gente escuta, né, cara? A gente vai tocar, assim, você vê banda que só vai pra ficar olhando e tal, pra ver como que você toca. Pô, cada um faz o seu som e pronto, meu, entendeu? O negócio é metal, entendeu? É death, tá? Errou. Depois falar, errou lá o nome, errou. Ele lá erra, faltou a nota. Pô, faltou nota ali, ó. É. Entendeu? Puta que pariu. Isso já vem de uma cena antiga. É, eu lembro, essa aí, cara. Lá atrás, né, velho? Então, é foda, velho. Tinha uma banda. Olhar pra banda e gostar e falar, pô, o cara tá fazendo um som nessa linha desse jeito. Quero saber se ele tá tocando assim, assado, entendeu? Agora, o pensamento já é muito negativo. Não, velho. Chega... Tinha uma banda aqui em Maringá, velho. A gente já tem. Já. Você lembrou, né? Tinha uma banda aqui, mas você nem precisava nem procurar o erro, tá ligado? Foda, né? Não, é muito viajada, né, velho? Tem uns caras que, né, um tenta limite, fazer alguma coisa. Tem um limite, né, mano? Aí tem uns caras também que é forçado, os caras forçam, montam cara. Banda, se acham uns puta músicos e... Na é, bem sangrando. Não toca nada, entendeu? E tá se achando os puta músicos. O pai dele falou que eles tocam bem. O pai dele? Vem ele. É minha galera, mano. Foda-se, cara. O sentido dos pais é muito importante, tem que dizer aí, ó. Se fosse os velhos, mano. Agora já tinha acabado. Agora vou fazer uma pergunta pro Carlos que eu acho que ele não vai saber nem responder, cara. E o Lucifer? O Lucifer? Lucifer? De novo, o Lucifer? Cara, o Lucifer acho que tá na mesma do Noblest, entendeu? É. Encontra os caras do Lucifer e o Lucifer. Então os caras olham pra mim assim, então, e o Lucifer? Então, eu perguntei, velho. O cara responde com a mesma pergunta, né, velho? Sei lá, cara. Demir tá no Executioner e tal. Não sei se rola voltar e tal. E os outros caras também, né, cara? Tipo. O outro guitarra, tá sem baixista, meu Juarez saiu fora e tal. Eu acho que nem rola, assim, não sei, cara. É uma coisa meio vaga. Não adianta falar que rola, daí os caras não estão afim e tal, entendeu? Rolou umas conversas e tal, entendeu? Sobre volta e tal, mas fica muito assim, a gente ensaia tal dia, daí não rola, entendeu? Uhum. Fica meio vago, assim. Nem... Entendi. Vou tocar mais um som aí. Tem um e-mail de uns muito loucos que mandou. Tocar um som agora de uma banda chamada Descrentes. Alice sonha demais. Eu vou pro baile sem calcinha. Agora eu sou piranha e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Tá gravando? Tá gravando? Não sabia que tava gravando. E o futuro, Jussão? Agora que o Carlos já disse que o futuro dele é totalmente incerto, de todas as bandas que possíveis que ele pode ter, nenhuma tem nada resolvido, né, cara? Ele vai tocar sozinho, né? One Man Band, cara. Destroyer of Bands. E aí, Jussão, futuro? Então, o futuro é o seguinte, né, cara? Daquele mesmo jeito de sempre, como continua. A gente tá trabalhando pra fazer mais um aí. Quantas, já tem quantas músicas prontas? Todas já? É, já tá tudo pronto. São 12 faixas que vai sair com 12. Oh, yeah. Meio grandão. Demorou, mas vai ser um tolado, né? E vocês têm plano já de quando gravar? Ah, onde vão gravar? Onde vai gravar, sim, que vai ser em Londrina, lá no Bressan. Uhum. Que é onde vocês gravaram o anterior já, né? Aí estamos fazendo. A gente já até fez uma pré lá. A gente foi lá, já fez uma gravação pra saber se... como que ia ficar, uhum, mais ou menos, dar um trato, dar uma melhorada nas músicas. Agora estamos trabalhando em cima para voltar e fazer mesmo uma vez agora. Isso aí. Eu acho que até o fim do ano a gente desembaça. Porque também agora a gente está muito focado em trabalho, estamos trabalhando, então fica complicado também. É. Porque não tem como a gente sustentar da fita, então você tem que trabalhar, né? E aí você trabalhando, às vezes você dá uma prejudicada porque você já se dedica menos, tudo isso, entendeu? Do tanto que você podia... tá só fazendo aquilo, mas sempre foi assim e vai continuar vai ser sempre do mesmo assim. Jeito. A gente tem que se acostumar, se adaptar, né, cara? A realidade nossa. Vou parar de trabalhar, vou fazer o disco e aí? Não vai ter nada, não tem dinheiro nem pra fazer o disco, nada. Vamos fazer um disco, né? Tchan, tinha uma ideia, cara, vamos gravar um disco. E o disco custa caro, velho, desde tudo assim, você fazer um disco legal, ele custa caro, cara. Desde dor de cabeça até dinheiro pra caralho. Você contar até das horas que você gasta pra ensaiar, né, cara? Não gastar, assim, o seu tempo, porque você tá fazendo um negócio legal, mas gasto monetário mesmo, né, velho? É tudo, né, velho? Tipo assim, ó, que nem quando você toca, que nem hoje eu toco batera. Antes eu, tipo, ah, beleza, eu tocava com menos frequência. Como eu toco com bastante frequência, destrói bastante pele, baquetas pra caralho, entendeu? Então são coisas que eu tenho que ficar trocando com frequência. E se eu não tiver dinheiro, as pele de bumbo é caro. Eu, cada 3 meses, eu troco minha pele de bumbo, porque já era, já pipocou. Eu, os dois... Você tá mãozinha pesada, hein, porque você toca, entendeu? direto, entendeu? É. Você não toca, assim, uma vez, aí estaciona a bateria lá. Tu fica tocando com frequência, então... Mas tem que... É, eu tô treinar, até ficando com medo, que meu pedal já tá começando a ficar meio ruim, velho. É foda, é um troço caro pra caralho, entendeu? É assim, a vida de quem toca direto, velho, você pode preparar. Por isso que tem banda que não consegue nem ir depois, porque depois não tem grana mesmo. Como que você vai comprar as coisas pra tocar, velho? Se custa tudo caro. É foda. E o Biriba? E o Decrypto? Decrypt. Não, eu não vou aceitar nunca. É, além de tá errado o nome também, né? o cara fez favor de gravar errado, né, velho? Fudeu mais ainda. Você não pode corrigir as pessoas, né? Mas além de a gente tá indo no primeiro mundo, entre aspas, né? Que lá tem muita pobreza e podreira igual aqui. É, todo mundo trabalhando, que nem o Gilson falou também. A gente não tem tempo pra se dedicar a banda pra caralho. Do jeito que a gente queria dedicar. Mas a gente levou sorte, porque tem uma gravadora lá, bem underground, que eu não lembro o nome da porra da gravadora agora. E quem cuida dos... Tão underground, tem os caras underground. O Dani, guitarrista, que se lidar com essas coisas lá. O Dani é o cara que não sabe escrever. Ele é o cara que mexe com tudo, tá ligado? Que é o cara que não sabe escrever? É, esse mesmo. Beleza, imagina o contrato que vai sair. Imagina, eu tô fudido. Ele conseguiu com essa gravadora, os caras eles marcaram num estúdio numa cidade fora de Londres, no litoral. Vão ser 5 dias em outubro, a gente vai gravar 10 músicas, que já estão praticamente prontas, só tem uma que tem que trabalhar um pouco mais. É, acomodação na garagem dos caras lá, vão dormir lá, é assim, o mesmo esquema. O underground. E eles vão lançar esse disco, eu digo disco porque vai ser em vinil, eles vão lançar só em vinil na Inglaterra. E tem uma gravadora da Alemanha que chama God Eater. Eles decidiram lançar o disco também já com a gente. Fizeram um esquema com a gente para lançar isso na Alemanha. E estamos na luta. E aí na Alemanha vai ser formato CD. Vai ser formato CD na Alemanha. Uhum. É, aí a gente tá atrás de outros desses gravadores underground em outros países para ver se os caras conseguem lançar. E na luta, cara. Assim que sair o disco, a gente tem plano. A gente já tem vários shows marcados, vendo nosso MySpace lá. Em cidades da Inglaterra que a gente vai tocar assim que voltar para lá agora no começo de setembro. E vamos indo, cara, sempre atrás, porque se não correr atrás, você não faz porra nenhuma, cara. Você é mancho, você entendeu alguma coisa que a gente falou de death metal aqui? Tá dormindo mesmo. Manjo pra caralho, né? Bom, eu gostaria de encerrar agradecendo a presença de todos aqui. Espero que o Carlos tome vergonha na cara e faça as bandas dele andar pra ele poder voltar aqui, né? Mas como o Jussão falou aí, então... a gente vai ver se faz um projeto aí. Vamos ver se rola mesmo, Jussão na batera. Se quiser fazer vocal também, Jussão. Com vontade. Porque eu só sei fazer vocal, né? Então, não posso colaborar em mais porra nenhuma. Tô fudido. Tô com batera, mas só uma merda. Tá tudo sozinho, tá? É. Projeto tocando batera lá, mas deixa quieto, né? Mas é isso aí, a gente vê se faz um negócio aí. E põe isso aí, eu... brevemente. Vocês gostariam de deixar algum agradecimento, algum abraço pra vó, pro Lúcifer, né? Lúcifer acima de todos, né? Que. Se ele, a gente não existia. Nazareno. Eu espero que ele realize nossos desejos mais nojentos. É isso aí, mano. E ave Lúcifer pra sempre. Eu queria agradecer o Léo aí por dar a oportunidade pra gente na rádio. Já conversei com o Léo faz tempo, a gente tá em planos aí. Justão, Carlos, todo mundo aqui. E tudo é certo, se Lúcifer quiser. Ano que vem eu tô aí de novo. Se der certo, fazer rolar uma turnê com o Decrepit. Não deu certo com a minha outra banda, mas a gente dá um jeito de voltar aí. Fazer o lance com o Roder, com a futura banda do Carlos também. Com banda. É isso aí, mano. Isso aí. Pode. Agradecer a todos, Leonardo, de novo, né? É nós aqui no Maringuá. É nós. De novo, é nós aqui, é Carlão. Biriba, os caras das antigas, mesmo amigo, brother do começo da cena. Não tinha pessoas melhores pra falar aqui. Não que não tem, igual o Carlos falou. É. Tem um monte de galera, entendeu? Tem muita gente que representa, né? Com certeza. Vocês representam bem. Os pioneiros. A gente tá aqui desde o começo. A gente tem que ver se faz um projeto na prefeitura aí pros caras botar uma rua. Pioneiros do Death Metal aí. Cidade alta, aquelas porra lá fora. Próximo ano a briga vai ser pra isso. Pra sair pelo menos uma rua com o nome Death Metal aqui na cidade. Mas é engraçado, você falando isso, você me lembrou uma coisa. Tipo, tem algumas pessoas aqui, não na parte do metal, assim, mas na parte do rock, que bate no peito e fala assim, não, eu sou o pioneiro em tudo e não sei o que e tal. Mas tá, mas e daí? Não adianta você ser o pioneiro e você não dar continuidade ao que você acredita, ou você ignorar quem tá querendo fazer mais alguma coisa também, ou querer desmerecer o trabalho da outra pessoa porque ela veio depois, né? Eu acho que não, acho que tem aí. Tipo assim, e tomara que as pessoas estejam ouvindo e entendam aquele recado pra ela, tá ligado? Queria dar aquele passão também, que tem uma molecada que chega aí querendo botar banca, né, velho? Já aconteceu, eu já vi que não deu certo, né? Não dá certo. Os caras começam... tirando hoje, essa galera assim, o negócio fica legal. Hoje, né? Escuta Green Day, amanhã vai to Remains, já quer formar a banda já, cara. Já... É, bem assim. Não sei, eu tô por fora, tô dando um exemplo, entende? Mas... É que eu ouvi aí, mas acontece muito, não só como aqui, mas no resto do mundo, né, cara? E você, mano, quer mandar seus abraços? É, queria agradecer, minha participação hoje foi de extrema importância. Não, mandar um abraço só pra mulher só aí, tá bom. E depois eu dou uma aulinha de ideia pra vocês, tá? Eu tenho que mandar um abraço pra minha esposa, senão ela vai ficar brava. Então, um abraço. Beijo. Minha esposa, minha gaúcha. Arrumei mulher gaúcha porque eu sou fã do Cris, então tem que amar uma mulher gaúcha, né, cara? É assim. Vocês. Vocês. Pra vocês aí, né? Bom, valeu aí. Velho também, pô. Valeu, Leonardo aí, o Mancho, o Cristiano, o Biriba, o Gilson aí. A gente tá aí, cara. Ave Lucifer e pau no cu dos Poser, entendeu? Esquecendo de falar isso. Pau no cu dos Poser, isso mesmo. E, sei lá, cara. Death Metal tá aí. Quem curte, beleza. A gente sempre curtiu. A gente tá curtindo até hoje aí. E tem uma galera que curte também, né, cara? Que começou curtindo aí, manteve e tal. Mas tem uma galera que parou de curtir e já tá em outra já. Já mudou de... Tá em religiões aí e tal. Beleza. Mas a gente tá aí, cara. A gente vai manter isso aí até não sei quando. Até morrer afogado, igual os caras lá, entendeu? De um jeito, morrer vai parar. Só assim. Ó, oh, e outra coisa, só o Sepultura traiu vocês. É. Isso é bem claro, viu? É isso aí, pessoal. Abraço pra quem tá ouvindo e até o próximo Maringuás. Obrigado a todos que vieram também, né? Lógico. fucking air. All right, we are Deep Rapid. We are from London. That's it, really. This next song is on MySpace called Search of Solo. Eu curto metal extremo. Deixar bem Deus. Claro que não é. Não, foi eu coloquei. Sepultura traiu vocês. Foi vocês. O. Gaúcho, né? Era muito você viu isso? Não? Você viu isso? Vem do lado. Senta do ladinho. Beijo pra quem? Pra meu pai, pra mãe. Pro meu pai, pra minha mãe. Tá gravando já, tio? O cara morreu lá, né? O cara da banda. Um lamento. Ficou todo mundo lamentando. Oh, o cara, se não fosse o cara, não existia a banda. Não morreu antes também. Né,